Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso fantástico Chiptuning, aqui no canal do Antenweb. Mais uma edição nesta nossa semana, neste nosso 23 de outubro de 2014. E hoje trago para vocês grandes músicas, que eu acho que são realmente interessantíssimas. Vamos trazer aqui quatro temas. Aliás. Vamos ficar aqui com quatro temas. Eu espero que gostem destas quatro músicas que escolhi aqui para vocês. Vamos ficar com Gruder, I Sluga Sogon, a música de Algar, que é, aliás, esta sequência de hoje é muito interessante porque ela explora, por dizer assim, chiptuners, enfim, e profissionais. Já aqui falamos de alguns deles, Nanamaguchi, mas para todos os efeitos, é material novo que chegou aqui à nossa Antenweb. Então, Algar com Brother Eyes Sluga Sugon. Logo depois, Daft Punk, uma versão do tema dos Daft Punk chamada Around the World. Esta música é muito conhecida, mas ficou muito bem conseguida numa versão profissional de chip tuning, de chip tune, aliás. Logo depois, Goro 80, é uma das um dos nomes mais sonantes, se calhar a par mesmo de Ananamaguchi. Aqui trazem-nos Blokes e por fim, Mr. Spastic com Love. Esta é uma música que eu acho interessantíssima. É um tema reggae, enfim, sei lá, um tema experimental. Eu acho que isto é dos Portishead, agora também não tenho a certeza. Mas esta música é muito conhecida. E embora isto não pudesse propriamente ser reproduzido num jogo de 8 bits, a não ser que tivesse um cartão de memória extra, mas a verdade é que esta música é toda ela. É toda ela muito interessante, tem realmente muita qualidade na forma como foi feita no sistema 8 bits. Por vários motivos não poderia ser de outra forma, porque por norma não havia estéreo nestas músicas, e simultaneamente, mesmo que houvesse, não teria uma gama de sons tão vaga, tão vasta, como tem aqui esta música. É interessante mesmo é ouvirmos. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde. Na próxima semana vamos voltar a encontrar-nos aqui no Canal 1. Fique bem e até à próxima quarta-feira.